O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Vamos começar desse jeito! Na madrugada rolando um brega. O quê? Brega. O quê? Brega. O quê? Brega. O quê? Brega. Olha aí, DJ Tom! Brega. Solta, solta! Só se for agora! Brega. Máximo. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show. Uhul! Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. E as meninas? Chulapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no... Valeu, meu maestro! DJ Josias! Artistas no xodó. DJ Frangília, já já! Não. O nosso quarteto se forma aqui! E tudo vai rolar. Rola Máximo. Claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. E amigo Bob, ele já é hoje. Já tá rolando. Estamos aqui também. Um abraço do Tu, valeu! Tupinambá, Bob Som. Aí, Biba! Ia tocar. Na madrugada rolando um brega. Aí, DJ Tu! DJ Tom. Aí galera do sítio Monte Alegre, bora ver. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir. Tom Máximo. Quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Bora que a roça é festa, como é que é? Aí, casal JJ! Alô! Sua felicidade, DJ Tom, me deixou tão feliz. DJ Tom, esse querer tão puro. Tom Máximo, tudo que eu sempre quis. Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Cinco do uísque, Ana Regina, Rafinha, são aqui. E as meninas da curtição já na área. Vem de muito longe, me deixa louca. Aí, americano! Meu americano me faz flutuar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Meu cabelo loiro, pele de seda. Tom máximo. Como foi gostoso eu te encontrar. E a Xixi Perigosa! Lindo, louro, e a galera aí, da curtição também! Um abraço pra vocês! Nuvem, olha o Neguinho, do Teu! E os irmãos, o Chubi! Aí Marílio, Duda, Tiririca! E toda a equipe são aqui! Minha vida inteira eu quero te entregar! Me dá um toque, eu vou morar contigo! Lúcio CDs. O homem é bom, o homem é espetacular. E aí, meu sargento, óbvio? Me dá um toque. Então, locomotiva, aí da carreta Ultra Shock Prime, patrão Gineco, um abraço, alô Edmilson. E o poeta, meu Rafa. Toda galera. Bem, eu quero só você curtindo o som do tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. A carroça da saudade. Só você curtindo o som do tremendão. Deixa eu abraçar aí também, meu patrão Louro. Aí, Louro! Seu coração. E agora ouça, ouça essa canção que agora vai tocar. Vou viajar no som do tremendão do Pirambá. Toninho detonar com emoção, fazendo a alegria do povão, porque o Tupinambá é o... E a galera aí do Gatola Futebol Shopping. O que que é, Josias? É um show de som. Sucesso. É um show de som. Sucesso. É o tremendão do Pinambá. Lúcio CDs. Paulinho Caixão. Parceiro Paulo. Chame Tassilho, o grande Naldo Maluquão. E o Dadinho da Nike. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me amar. Um abraço aí, a Gisele. O amor. Até você fecha pela primeira vez. Rompendo fronteiras. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. E aí, dona Bia? O grande Negão da Cobra d'Água e o Marcílio Show. O desejo de me agarrar, o amor sem fim. O sonho se realizar. Dá-lhe, Tom! Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. Meu as... patrão Tinírio, tá na área! Também o grande Joab Motos! Aqui! Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu. E aí, careca? Ele, o cabeludo mesmo. O dia mesmo desprezo voltará. DJ Celso Máximo e o japonês. Você me deu o desprezo, posso merecer. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. É Lúcio Cedês, gravando ao vivo. Só pra você que não deu valor. Canta aí, Monte Alegre! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Grandalhão Daniel. O meu coração chorou. Aí, Jorge! Alô! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Transporte alternativo. Perdeu? Perdeu? Aí o som! E a galera da 14! Vamos lá, filho! Não vou mais chorar. Será que vale a pena? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. E a charcuda do Goma! Sobe aí, DJ Jara! Vazia, depois você andava na beira do mar. A carroça da saudade. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você... Sobe aí, DJ Jara! Porque aqui, meu irmão, meu bem. Amei o sítio. Monte Alegre faz parte da história do Homem do Alô. Praia vacia. Depois se amava na meu amigo Boca e o Breno da Chaveiro de Vida Nada. Meu bem, e quando eu acordei foi magia. Olhei pro lado a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Aí, alemão! E o louro da bica também! Cadê o Senna? Quero te encontrar para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Quero te encontrar para esse sonho, meu bem, realizar. Meu DJ Jara, velhos tempos na época do Gigante Negro aqui. E aí, Jara, tudo bem? Beleza, Tô? Satisfação aqui da Carroça da Saudade, o Jara. Um abraço aqui pro nosso parceiro Tro. Esse meu irmão conhece. Louro, um abraço pra você também, o alemão. Aí da Sexta Básica. Toda a galera aí do La Presta Futebol Clube tá ali com a gente, toda a comitiva. A Troma Guerra, a Alessandra, todo mundo tá ali com a gente, do ladinho daqui. Meu parceiro Senna, aí da festa, da Chitas, do Pernambuco, tá aí com a gente. Um abraço a você, viu, Senna? Toda a galera. Bora, Canela, a você, toda a galera. Galera, também lá no Ginipaúba, tá aí com a gente. Ginipaúba que vai receber, tô, dia 4 de maio. O grande lançamento aí do novíssimo Carretão Live Show 4K. 4K não, o gigantão do Pará, meu irmão, dia 4. Tá lançando aí no Ginipaúba, na tradicional festa no Santa Maria. O Carretão Live Show, o gigantão do Pará tá chegando. Bora, Tô, garoto! Aí, DJ Tô, solta som! DJ Jara, bora sacudir! CDs. Aí, DJ Tô, solta som. Quem é que tá solteiro, joga esse bracinho lá em cima e joga. Só quem tá solteiro, quem é que vai amanhecer hoje, dá um grito aí e joga pra cima, DJ Tô, pra cima, DJ Tô. One, two, three, agora. Carroça tocar, eu não vou me segurar. E coladinho em você, acho que vou me apaixonar. Toque meu DJ agora. É a carroça da saudade, a chama da paixão. Com Junho Rego vem DJ machucar corações. Contigo eu quero dançar, curtir essa linda canção. Canção. Não faça isso em casa, viu, menino? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela... Comandante Dadinho da Mike! E era de dia... DJ Vitor Lima, noite, da Live Show, DJ... Tudo Tesão! E não me deixava... Vamos lá, filho! Ficava em cima de mim, só queria jerecar... Vai, vai, vai! E vai, e vem, e vem, e vai! E vai, e vem, e vem, e vai! E desce, e desce, e desce, e desce, e desce, desce, desce, desce, vai, desce. Olha o solinho, solinho, solinho. Vamos lá, Lúcio. Era isso que vocês queriam, é? Então toma. Joga pra cima, joga pra cima. Só quem tá solteiro vai jogando. Pra cima, pra cima, pra cima. Vai, one, two, three. Era isso que vocês queriam, é? Carroça fecha! Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade, de segunda a domingo, eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. O Tigerilson e o Vitor! A carroça é festa! Vai! A carroça é festa! A carroça é festa! Vem dançando, vem fazendo caqueado! Na carroça da saudade você faz o gingado. Com o Máximo, Franjinha e o DJ Toninho. Na carroça... E o Josias! Você não fica sozinho. Vem dançar! A carroça é festa! Vem curtir! A carroça é festa! Vem dançar! A carroça é festa, vem curtir. A carroça é festa, é festa, é festa, é festa. DJ Tom. Eu já tô ficando velho pra isso. Mestre da cabanagem, que está, um abraço. Não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Máximo, Máximo. É DJ Tom. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. É uma mais grossa! DJ Tom Máximo, tocando luxuosa carroça da saudade. Pelo jeito, é a voz do Belhão lá de Garapé Açu, viu? Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Meu amigo Elias! Eu gosto de bregas aqui. Lailson aí! Paulo Futebol Shop e o Cruzeirinho também, um abraço do Tom, valeu! Para grandalhão! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Meu amigo Michael de Santa Isabel! Sou carregador. Lá, filho, pau na máquina. Deixa eu abraçar aí meu amigo Regi e a galera aí da Carretilha Mal Criada. Aí, Regi, um abraço pra você. Sucesso! Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante. Não menti que era perfeito e com você me envolvi. Meu amigo do Biba. Sei que da forma que ganho dinheiro. Aí, Biba! Não importa te querer. Um abraço pra você também. Papai não vai te escutar. Esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto gosto. Olha, você que tá comprando aí o tacacá, devolver a cuia, viu? Entendeu? Legal? Os compromissos eu vou cumprir. E aí, meu patrão Gineco? Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. DJ Arthur! Se não és meu abraço. Destino, mas quem sabe cadê o David? Se eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. Bora, Jorge! Eu quero o coração, sei o que quer é teu. E os amigos da curtição, já já é rock fino, meu irmão. Então com beijos cala minha ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Toca DJ Tom, vira DJ Tom. DJ Tom. Banda Beijo Molhado. E aí, Marcelo fotógrafo, tudo bem contigo? Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. A foto agora só é da carroça, não tem dos DJs, não. A tribo vem pro Tupinã. Tayan, Tayan show! Eu que não preciso. Vanise, é agora não viu? Vamos lá, filho. Nesse tempo todo sei que eu posso achar outra pessoa. Não te quero mais. Você que Kaique, sua esposa. Brincar comigo. Eu sei que não quero, não me procure mais. Eu vou a paciência. Valeu a experiência. Você me deu motivos. Não te quero mais. Papum. Descobri o som. Eu que não preciso, espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa, não me ligue mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som. O Carlinho da oficina do Carlinho Grande, seu grande amor. Um abraço do Tom. É o som que toca os nossos corações. É Lúcio CDs gravando ao vivo. É você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse. E a nossa festa carroça até 6 da manhã, meu irmão. DJ Wilson de Elson tocando pra nós. O vestido da metalúrgica. O furacão do som. Meu primeiro amor. E aí, Pantera? Hoje tu tá de greve hoje? Ciclone toca pra mim. furacão do som. DJ Zedilson de Elso são os melhores DJs. E hoje, lá no Sapucaia, tem a luxuosa carroça da saudade no retorno em Santa Isabel. E vai ser show! Junto aí com o seu amor Rodrigo Pre. Bora pro baile? Xara, Joel e Tom, foi essa aqui, ó. Juvenil Guarda Silêncio. E tá chegando o Carretão Live Show. Bora, Babuíno, tá chegando o aniversário do Babuíno. DJ Babuíno, bora cortar esse cabelo, viu? Meu amigo e toda a galera aí de Pernambuco, a festa das Chitas. Minha amiga Ana, Tadeu, aí do Palio, Ayana, Kleber, Tony e o Alessandrinho. Todo mundo amanhã no Sapucaia. O vídeo do homem. Olha a mídia. Lúcio CDs gravando tudo. Vamos, vocês dois vão brigar aí. No caquedo! Aniversário do nosso DJ Babuíno, DJ Celso Máximo e o japonês Paulo e o Kametazinho. Solo caqueado, solo caqueado, solo caqueado, solo caqueado, Tom! Aí, DJ Tom! Solta som! E aí, casal? E aí, casal? esse é o JJ. Segura o caqueado. Vamos lá, filho. Vamos lá, Lúcio! E aí? E aí? E aí? Vamos nessa! Sempre vou é o café. Let's que fano que super. As Nájas de Luxo de Santa Catarina! E aí? E aí, Serginho Zico do Isque, pacote mesas! Dois pacotes na mesa dos olhos! Vai! Vamos nessa! Vamos nessa! E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos nessa! Ninguém pode ficar parado! Caia neste astral! E aí? Vamos nessa! Aí, DJ Josi! Carne do Interlã, um abraço do Tom. Tá aí com a gente, nosso parceiro Messias. Esse abraço com muito carinho. Nosso amigo Messias. Tá lembrado do forrozão do Messias, forrozão da Alça Viária. Esse ano, dia 15 de julho, forrozão do Messias Silva. Aí da Alça Viária. Esse ano com o novíssimo Carretel Live Show. E também vai ter o nosso parceiro Sabino da Cordeon. Vai estar lá com a gente, é claro. É festão da quadra junina, dia 15 de julho, esse é Silva, é nós lá, garoto, Carretão Live Show e Sabino da Cordeô. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Daqui a pouquinho o quarteto se forma, mas a gente vai dançar assim, ó. DJ Tom, bem agarradinho. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Mijador com mijador. E aí? Com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito. Olha, gente, temos CDs aí do Josias, CD do Frangília e do Toninho. Um dos seus olhos bonitos, a mão do maluquinho, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Como era o nome dela? Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Nosso amigo Sil, enfrento o sindicato. Está aqui junto a mim, corrigir. Um abraço. Um pouco te ver. Amigo Caído, Rosângela, o Jefferson, Yanete, Paulinho, Rosana, o Simão, Conceição e o Palito, Cláudia São todos aqui curtindo a carroça, obrigado. O Wellington Frangília comandando. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca. Chama esse aí, meu amigo Valdo. Ei, Valdo! Taxista Valdo, direto de Belém do Pará. Belém do Pará. A sua boca bonita, com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Ai, mas... Princesa, a musa dos meus pensamentos. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Só pra recordar. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Peladinho, deixa marcantes. Nesses momentos que a gente consegue se ver. E você? Você me diz que o seu casamento vai mal. Meu amigo Patrick! Aí, Patrick! Por isso trai, já não quer mais. Cadê o aniversariante? Se vai. Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Lúcio Cedês. É? Sim, Josias. Amante ou nada além de um prazer. Cadê o Josias, hein? Você se entrega pra mim. E os fugitivos? Com hora certa pro fim. Um abraço, doutor. Depois me diz. Rapaz, tem cara que deixa de ser o atual pra virar um amante. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Vavá, o vídeo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter. Amigo Jonas de Marituba, um abraço do Tom. Aqui não perdeu o embalo, Tom Máximo. DJ Tom Máximo. DJ Naldo, meu irmão. Você quer. Essa é a velha guarda do Jurunas. Bora, Naldo. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Carroça vai tocar e depois o Regi vai comandar. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Fazer o que você quer. Bora casar o JJ. Isso é obsessão. Minha irmã Josi. Eu vivo a meu cunhado imaginar. Eles dão valor. a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Eu tenho tanto amor para te dar e nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. E aí, Louro? O amor que eu tanto esperei. Jeiton, tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho. O casal apaixonado da carroça. Minha amiga Fabi e Hudson. E aí, vamos nessa. Eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. E aí, cabeludo. Tá meio sei lá. Nunca, meu bem, vou te deixar. Lúcio CDs. Tu és o que eu sempre sonhei. Cadê o Manduquinho, hein? O amor que ei, eu Vitor Léo. Esperei. Deixa eu tocar mais uma. DJ. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém. Nosso amigo Messias Silva. E você. Ei, Messias! De madrugada eu passo correndo. Logo comentam que eu estou sofrendo. Lume sem paradeiro. Ser e sem você. Andarilho. Não sei viver. Ele vai e volta, vai e volta. Muita onda. Se alguém falar mal de você. Se agora eu. Aí amizade colorida, né? Se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Penso em você, meu amor. Toda meu amigo Leandro da Van. Aí, Leandro! Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração! Haja coração. Aí, Josias! Pra suportar. Bora, careca! A dor provocada por paixão. Bora formar? Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Bora formar! Bora, Frangina! Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. Sargento Abel, Dona Bia, no frio sou uma chama. Junto aí, o grande Carlinho da oficina do Carlinho. É. O teu calor. Já já aquele garapé. E o sargento hoje vai tomar um café com pupunha. Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Porque ela foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto. Vou tocar a mão pro meu cunhado. Meu cunhado Júlio! Ai, bilhete! Ai, bilhete! Ai, bilhete! Ai, bilhete perfumado. Nessa! Ela vai dizer só pra ela do meu sofrimento. Tô quase morrendo com saudade dela. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. E o bilhete? Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra quem mais amar, vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra quem mais amar, vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Um forte abraço aqui, Tom. Meu parceiro Hudson e também a Fabi. Aqui com a gente, o casal luxuoso. Voltou mais forte do que nunca. Obrigado. Aí, Grandalhão Daniel. Já já, Santa Isabel. Prepara aquela merenda pro Hélito Franginha. Vamos lá. Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrar. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. O cara pegou um chifre. Aí a culpa foi da mulher. Mas porque ela descobriu a senha do zap dele. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um barabé. O Migueraldo e a Gisele. Roubando fronteiras com a gente, obrigado. Quero ver, quero ver, quero ver. Deixei, deu errado. Ainda fui abandonado pela engraçada. João pé de feijão. Mulher. E ela sempre ela. Será que dói? Aí, Marinho! Iguais. E vive passando a gente pra trás. E o Josinho! Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou perder pra esquecer esta safada. Aqui é Lúcio CDs. Pra nada! Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Nanda, nanda, nanda. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. É, Marajá! Quando te vi beijando uma mulher. Vamos dizer que são os sete guardiões. Fiquei com ciúmes. Tudo acontece na novela das nove. Os sete guardiões. Meu amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora. E aí? Chorando, sozinha. E aí? Vamos nessa! Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Bora ver, né, babu? Meu amigo Léo, obrigado, Léo. Um abraço pra você, ele e também o grande André. Tá aí com a gente, obrigado. Valeu! Alô, Rogério! Fabi e Hudson. Meu amor, é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe amor. E aí, Fabi? Pra poder dizer eu te amo. Nossa Senhora, eu te amo. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, ei, sozinha. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.